Esse é o primeiro passo no meu caminho para me tornar o mestre Pokémon número um de todo mundo. Finalmente mais um episódio da RRB e no ar. Depois de tanto tempo ausente, a RRB volta para mostrar que tá firme e não se afundou. Esse é o episódio de número 4 da nossa rádio. Eu não sei o que houve com os outros que simplesmente desapareceram do ar. Pode deixar que eu vou tentar resgatar eles para colocar lá para vocês poderem ouvirem. Primeiramente, já desculpas, vou pedir pelo atraso que aconteceu dessa edição. Era pra ela ter saído muito tempo antes, mas não deu, a gente acabou que se desencontrou durante esse tempo, mas acabou que saiu essa edição. O que importa é isso. Alguns assuntos que a gente falou durante essa edição, que a gente vai falar durante essa edição, são um pouco antigos, então já quero pedir desculpas aí, porque a gente vai falar um pouco de quadribol, de intercasos. O quadribol já acabou, a intercasos começou, mas a edição tá bem legal e espero que vocês aproveitem bastante, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima. Pergunta do dia. Não, Guilherme, começa com a parte do peixe. Deixa eu falar a pergunta do dia, pô. Não, a gente tá gravando mesmo, isso é sério. Pode ser sério. Não, vou fazer tipo só um sério. Tá bom, tá bom. Tá. Pergunta do dia. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como, Lucas? Responde. Eis uma indagação pertinente. E é com ela que a gente começa o primeiro bloco da primeira RRB de 2011. Quanto tempo ausente, Guilherme? 2, 3, 4, 5 meses. Mas a gente ressurge como a Fênix do Dumbledore. Primeiro, apresentações. Tá, eu... O que, que eu faço elas? Pode fazer. Dispensando apresentações. Oh. Ou talvez não. Não, ficou estranho, né? E com vocês, locutando mais uma edição da RRB, meu amigo Guilherme. Eu, Guilherme, bicho. Corvino, sexto ano, grande, como falaram no chat aquela vez? Mestre regente do RPG. Oh. Patrono Master. E eu, seu Corvino herdeiro... Não, seu Corvino, não. Que o... Seu herdeiro Grifino, Lucas... Board. Agora McBride. McBride, mudou de família? Mudei, achei necessário. O quê? Brigou? Não, mas depois do convite irrecusável do John, não... O John, cara, é bem persuasivo quando ele quer. E hoje o assunto polêmico... que a gente não tem uma definição prévia também. Alguns já apelidaram pejorativamente como postes de noob e outros apenas como poste curto. Acho que todo mundo já entendeu assim onde a gente quer chegar, né? Pois é, esse foi o assunto do tópico de reclamações nessa semana passada, não sei direito, e causou um bocado de polêmica. Quem começou, se não me engano, foi o Caio mesmo, que ele postou lá no tópico, falando sobre esse pessoal que tá postando, perdeu um pouco a essência da RPG, na opinião dele, tá? Pode ter até perdido um pouco da essência da RPG, da diversão, reclamando sobre aqueles posts muito grandes, cheios de template, e fazendo uma comparação com os posts de antigamente. E assim a gente entra nessa discussão e traz ela um pouco à tona. Afinal, o RPG agora tem uma mescla dos grandes mestres de antigamente com os grandes talentos atuais, né? Oh. Então a gente tem que saber valorizar ambos os lados. Olha, eu já tenho uma opinião definida, talvez a maioria já saiba. Eu já li. Assim que eu li, eu não respondi o tópico. Mas eu sou a favor dos postes de antigamente. Tá, os postes de hoje, eles podem ser mais bonitos esteticamente, pra você ler, eles são mais legais, tá? Só que pra mim não tem tanta diversão pra mim. Tipo, é muito demorado para a pessoa postar, não tem aquela agilidade. Acaba criando um pouco de, como é que eu vou dizer, talvez acaba parando um pouco o ritmo, às vezes, de interação, quando você tem vários players ao mesmo tempo postando e vivendo aquele momento aí deles, como é bem a gente fazia antigamente nos nossos tempos de lago, tocando violão. Nossa. E cantando Guns N' Roses. Cara, todo mundo juntava em volta do lago, tipo, 8 horas da noite. Todo mundo juntava e, tipo, começava duas pessoas, aí chegando 3, 4, 5, todo mundo postava ao mesmo tempo. Tipo, eu posto agora, daqui nem um minuto tem outra pessoa postando, depois tem outra pessoa, e todo mundo se interage, é tão mais rápido. Pra mim, é muito mais eficiente e mais divertido ser postado desse jeito. Porém, a gente também deve olhar o outro lado, né, Guilherme? A gente tá procurando aqui alguém, será que tem alguém lá? Vou pôr agora, vou cuidar disso. Põe aí, caça alguém aí. Porque o que acontece, galera? Eu também falar de postes curtos e postes grandes, porque apesar das brincadeiras de Patromon que a gente protagonizou aquele dia no corredor proibido. Não, na sala precisa. Exato, na sala precisa. Me confundi. Acaba que eu também me entrego um pouco às tramas e desenvolvo postes um tanto quanto longos. E agradável? Depende. Eu tenho, como hoje, eu fiz longos posts na aula hospitalar, mas também tinha uma parceira de postagem incrível, com posts excelentes, os quais talvez seja até difícil eu me equiparar, que foi a Geórgia. Também você tem outros grandes talentos, como o Monitor Victor, que sempre bem exuberante nos posts, acrescenta templates, faz posts incríveis, desenvolve isso tudo muito bem e forma uma trama tão legal. Tá com esse ponto no RPG talvez inovador, que é a questão das tramas, as pessoas se animando a todo tempo com isso, e tudo bem que perdeu um pouco essa essência de várias pessoas postando ao mesmo tempo, uma, duas, três, quatro, cinco, oito, dez, às vezes, igual a gente fazia antigamente. Hoje as postagens estão inclusive entre uma pessoa e outra, tete a tete. É difícil você encontrar quatro pessoas postando ao mesmo tempo, no máximo três. Mas ainda assim é legal, você entra na essência da trama. No entanto, talvez não tão dinâmico, não tão movimentado. E a gente quer saber isso. Então, pra que lado a gente vai? Esse post grande, ele tem um pouco de a ver com a trama, né? Não tem como você desenvolver uma trama pro seu personagem você postando pequeno, tipo duas, três linhas e uma frase. Não tem como, é impossível. Aí esse post grande vem com esse objetivo, de fazer a trama. Exato. Então, aqueles que apelidaram pejorativamente, inclusive não gostam dos posts curtos, chamam esses posts de posts de noob. Eu discordo. E aqueles que curtem um pouco, chamam de posts curtos, pra relembrar os velhos tempos. Acho que ninguém melhor para começar falando disso do que a Lady das Trevas, mas que todo mundo ama, nossa querida Lady Sayu. E, aliás, a gente tem que relembrar, quem sempre quiser que a gente mande um recadinho online aqui na RRB, mandar uma mensagem para mim, pro Lucas, herdeiro da Grifinória, ou pro Corvino Guilherme. Exato. E aqui com a gente, nossa querida Lady das Trevas, Sayumi. Bem-vindo, Sayumi. Obrigada, é um prazer estar aqui na rádio com vocês. O prazer é todo nosso, com certeza. Até porque quem não ama, Sayumi. Deixa eu tirar uma dúvida. Deixa eu tirar uma dúvida. Que droga, velho. Tira. É Sayumi ou Suzana? O nome da Lorde é Jennifer, pra falar a verdade, né? Ai. É porque todo mundo conhece como Sayu. Afinal, a Sayu é também uma das nossas antigas. A off é Suzana e a atual Lady é a Jennifer. Certo, Sayu? Certo. E a gente tá gravando, Gui? Isso? A gente tá gravando. E eu tô vendo um monte de janelinha apitar. Eu também, é da outra janela. Mas, Sayu, o tema hoje é um pouquinho mais polêmico e acho que nada mais justo do que a gente ter uma das membras mais antigas e mais marcantes do RPG pra falar um pouquinho. Sobre os posts que alguns chamam de posts de noob e outros chamam de posts curtos, para relembrar os velhos tempos. E o que, que você acha disso tudo, Sayu? Você curte os posts curtos? Ou você prefere postar maior e se envolver em toda aquela trama? Olha, eu não sei. Depende muito do momento. E também depende da opinião. Porque tem gente, por exemplo, os mais antigos, gostam de postar assim porque relembra os tempos de ouro. Assim. Mas também é bom postar grande, com design bonito, para mostrar para os novatos, para eles terem uma ideia mais ou menos de como se posta e tudo mais. Mas a grande indagação que a gente estava fazendo agora há pouco aqui era a seguinte: essa questão dos posts muito cheios de templates e longos não perde um pouco o ritmo, a dinâmica, às vezes, que acaba envolvendo, que envolvia a gente quando a gente postava antigamente, porque a gente não pode deixar de lembrar aqueles nossos tempos no lago ou no jardim, que a gente tocava violão e às vezes postavam não uma ou duas ou três, mas sim 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. É verdade, eram bons tempos. Não, mas é, você tem razão, vocês têm razão, na verdade, sobre isso. Posts com muitos templates e muitos codes e muitas cores, não fica muito bom. É bom ter um post bonito e direto, não muito enfeitado. Um exemplo disso foi a última vez que a gente foi no salão principal. Ah, saiu até, tava lá. Nossa, foi muito legal. Tipo, eu cheguei lá com o Thiago, só a gente. Aí, de repente, chegou a maior galera, tipo, 6, 7 pessoas juntando, sabe? Conversando, e foi muito legal. Os nossos posts não batavam de 5 linhas. Tipo, ação entre asteriscos, fala com hífen e pensamento entre aspas. Cara, foi a coisa mais divertida que eu já fiz no RPG há um ano. Um ano eu não me divertia tanto como eu me diverti aquele dia. Foi muito legal. E aí acabou que no final já era quase 30:00 e a monitora da Sonserina ali chegou, mandou todo mundo ir pra comunal. Aí o David pulou a janela. Uns fingiram que tava dormindo e aí acabou que eu e o Gui se ferramos sozinho. Mas no final foi muito divertido. E todo mundo postando pequeno, que nem antes, sabe? Foi realmente um ótimo dia, me lembrou. 2008, quando o RPG tava no auge. No auge, quando eu digo, porque não tinha muitas regras. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz nesse dia. Exato. E aí é que tá a questão do nosso querido monitor da Sonserina Cardboard, também, que é um membro desses tempos um pouquinho mais antigos, talvez eu. Não que a gente seja tão velho, né, Guilherme, né, Sayu? Mas a gente pegou essas duas fases do RPG, sem dúvida. Foi uma fase de ouro, onde a gente morria de rir, se divertia, assim como o RPG gradativamente foi mudando e se adequando a todo contexto, a toda conjuntura que vinha apresentando de acordo com a nova demanda de players que iam entrando. Afinal, a gente tinha um número X, e esse número não dobrou, mas triplicou. Nós somos hoje o terceiro do Potterbest. Isso é bem significativo. A gente tem que estar sempre se modificando um pouco, sempre se adequando a certas conjunturas que são apresentadas. Tudo muda, tudo muda. Nada continua a mesma coisa. Pessoas chegaram, novos interesses. As pessoas que já estavam, umas continuaram como a gente, como outras saíram, e com isso mudou também esse tipo de post. Assim, eu acho bonito de ver, eu já falei anteriormente. É legal, bonito e tal, só que pra mim mesmo, eu, Gui, Guilherme, eu não acho muito legal pra eu mesmo escrever. Talvez, se a pessoa gosta de postar daquele jeito, se ela se diverte, beleza. Mas pra mim mesmo, não vale a pena. Entendo. São pontos que a gente precisava também, acho que mais que justo, nesse momento, a nossa rádio está composta de, talvez, prepotência da minha parte falar 3. Acharia incorreto eu me pôr nisso aí, por mim. Mas, pelo menos, de 2 grandes ícones do RPG, 2 pessoas que marcam, que fazem presença, e que são dos tempos antigos, sim, mas que também atualmente tem seu destaque devido e também merecido. Seria legal a gente poder ouvir alguém mais novo. Exato. Tem alguém aí pra colocar? O meu Corvino só aprendeu hoje a adicionar pessoas no Skype. Eu, né? Nossa, então... foi mítico. Eu aprendi a colocar pessoas no Skype. Que vergonha, Guilherme. Foi tipo a grande realização do dia do Gui. Foi o hábito. Um monitor ao qual todos têm tanto apreço e estima, monitor Hugo. Acho que talvez um exemplo a ser seguido, inclusive, um monitor que sabe colocar em cima de uma balança as devidas ponderações, bem como a equidade em cima das regras do chat. Então, uma pessoa de respeito para ser ouvida aqui. Com toda certeza, o Hugo é um dos melhores monitores, educado, completamente respeitável. Até eu, que sou eu respeito ele, porque realmente é um ótimo monitor. É mostrar que vale a pena dar crédito aos novatos, né? Quando foi chamado para ser monitor, quase ninguém conhecia ele direito. Verdade. Então, bem-vindo à RRB. Sua rede radiofônica bruxa, monitor Hugo. Oi. Estamos aqui com o Hugo. E Hugo, a gente precisa da sua ajuda nessa gravação. Hugo, a gente teve hoje... Hoje não, foi quando, Guilherme? Semana passada ou semana retrasada? Semana passada. Semana passada, um post no tópico de reclamações que gerou certa polêmica. Foi a respeito... Liga do RPG, eu acredito que você não tenha pego, onde as pessoas postavam mais curto e aí você tinha uma interação maior, você não tinha uma, duas ou três pessoas postando, você via 4, 5, 6, 8, 10 pessoas postando ao mesmo tempo interagindo em posts que no máximo alcançavam 5, 8 linhas. Hoje em dia a gente teve uma modificação. Esse post no tópico de reclamações gerou uma série de ações, uma série de consequências no RPG. E aí você teve um compêndio de pessoas que resolveu postar curto como antigamente. Alguns apelidaram esses posts de noob. Outros apelidaram esses posts de posts curtos que relembravam os tempos mais antigos. A gente tem você, sem dúvida, a figura de um monitor muito respeitável e também que fique claro aqui na gravação, uma pessoa que eu gosto muito. Também talvez ter no passado servido de inspiração para você postar tão bem quanto posta hoje. Então, Hugo, fica a questão. A gente pôde ver aqui que você posta e também tem posts longos que envolvem toda uma trama. O que que você acha disso tudo? Eu penso assim, cada um é cada um. Eu gosto de postar dessa maneira, então eu vou e posso. Mas se eles quiserem postar do jeito intitulado no noob... Pois é, então... A mensagadora. Tá. Mais uma vez a Sayumi assustando a todos. Eu vou botar com... no ar, tá? E eu acho que aí a gente teve a oportunidade de ouvir o monitor Hugo. Hugo, você pessoalmente prefere postar grande ou prefere postar curto? Depende do dia. Tem dia que não tem inspiração pra postar grande, não. Daí vai um post rápido e simples mesmo. Entendi. Então... Você é a favor da visão de que vai de acordo com a inspiração da pessoa? Vai de acordo com a inspiração da pessoa. Se a pessoa ela tem capacidade suficiente de interagir, se o post dela tá condizente, tá? E, claro, as ações, se não, aí já fica meio assim. E o que você acha, Hugo, daqueles players que usam os tópicos como a sala precisa... pra postar coisas como patromons e protagonizar brigas entre patronos que, usando da analogia, nos remeteriam a desenhos como Pokémon ou Digimon? Não, não tenho conhecimento desses tipos de posts, não. E o que você acha disso, minha lady? É realmente mais uma inovação do RPG, né? É os players trazendo a vida off pro on, né? Cada um se diverte do seu jeito, mas eu acho que isso já tá saindo um pouco do contexto Harry Potterístico. Aí fica meio difícil. Tá, mas você viu que a gente adaptou, pelo menos, né? Tipo, era Pokémon, aí agora é Patramon, não é? Não é os bichinhos lutando e gritando lá e jogando Pokémon. São os nossos tronos. Tipo, minha... Beleza, Guilherme. Tá, parei. Você acabou de entregar a gente. Não, mas tá. Ninguém sabe que é a gente, cara. É. Não, ninguém sabe quem é o Lucas, cara. Mas enfim. Então foi isso, a gente teve a participação da minha... Não sei como me referir a Sayu. Talvez lindo seja, linda seja muito pouco. E do meu querido monitor Hugo. Foi realmente prazeroso e muito bom ter a presença de vocês aqui na RRB mais uma vez. Mais uma vez? Da Sayu mais uma vez e o Hugo pela primeira vez. Primeira vez. Beijos para todos, beijo para Sofia, beijo para todo mundo. Um beijo pra Sofia, não, eu fico com ciúme. Ah, eu posso mandar. Ah, é. Claro, evidente, momento recado da nossa RRB. Sinta-se à vontade, Sayumi e Hugo, para mandar recados e beijos para quem quiser. Meu recado é curto e simples. Rar, para todo mundo. Olha, eu quero mandar beijo para todos novamente, para Sofia, para Elisa, para todo mundo, para Lana Verde. Pra todo mundo do mundo, eu mando um beijo. Ai, tá te meu braço. Sai pro pior. Isso aí tem que ir pro. Não, se bem que se a gente for levar os bastidores da RRB pra lá, vai dar certo. Queria acrescentar que foi realmente um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar a amizade de vocês, a amizade de todo mundo do RPG. Em dezembro vou completar 3 anos. Três ótimos anos da minha vida. E aí eu só tenho a agradecer o Guilherme, que fez tudo isso acontecer. O Lucas, meu Lucoso, todos os meus amigos. É, sem dúvida, várias pessoas vieram, inclusive, falar com a gente que o RPG mudou. É, essa metamorfose que ele passou. É algo necessário. Não é algo que em nenhum momento vai descreditar o nosso fórum. Pelo contrário, talvez até atraia mais novos players e cada dia a gente tem esse contingente de jogadores sendo renovado. O que é bem legal. É, cada um teve o seu tempo. Ainda estamos aqui, o que é bem legal. Mas virão outras pessoas e com certeza irão manter esse RPG que um garotinho lá atrás, uma vez, em uma sala de aula, garotinha, resolveram criar, né, Guilherme? Então, mudanças acontecem, mas... Isso é bom. Somos no todos. No final, isso é bom. Isso é bom. Porque acho que... existem muitos tipos de gosto, sabe? E talvez alguém, o pessoal não entrou porque viu aquele tipo de post que a gente tava fazendo na sala precisa e aí não gostou. E aí... aí não gostou. Aí depois vê agora que o pessoal tá inovando no jeito de postar com aqueles templates, aqueles textos grandes. E aí gosta, acha legal, aí entra e participa, aí todo mundo se conhece. E aí o RPG acaba criando oportunidade pra todo mundo, né? Pra quem gosta de postar pequeno, postar grande, com template, fica mais acessível. Quem diz que a gente não pode matar a saudade e curtir um pouco dessa nostalgia que é postar curto e... É, e remeter a gente àqueles tempos mais antigos e tão legais. Quem disse que a gente não pode chegar no lago e cantar Sweet Child of Mine, não, do Guns N' Roses, ou apenas Festa no AP do Latino, mas o legal disso tudo é que nós temos pessoas e pessoas, como o Hugo disse, nós temos pessoas que postam curto, e não tem que em nenhum momento ser recriminados por isso, porque tá, teve mais gente falando que era uma revolta. E a que ponto chegamos de taxar de revolta os posts curtos? Lógico que não é uma revolta, nós temos grandes players que postaram curto e também postam incrivelmente bem de modo mais longo, como a Lola, como o John. Então, vamos voltar um pouquinho antigamente e relembrar os velhos tempos. E também vamos dar continuidade à nossa trama, porque tá show de bola. Recados do RPG que o Hugo lembrou que é necessário. Pera aí, antes alguém tem mais alguma conclusão pra tirar disso tudo? Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Manda, Hugo. Ah, as pessoas, muitas pessoas que só estão lá agitando, né, o tópico de reclamações. Reclama de quem posta, não posta, quem posta demais, quem posta de menos. Ao invés de só postar no tópico de reclamações, vamos postar, tá? Vamos fazer alguma coisa e é isso aí. Eu apoio. Eu apoio. Eu achei a abordagem show de bola. Porque tá tendo reclamação demais, eu tenho que ler aquilo tudo. Tá, falei. E aí, só pra auxiliar, né? Mais conclusões, turma? Lembretes do RPG. Hugo lembrou do torneio de quadribol que tá pra começar, certo? Já começou. Já começou, Desculpa, é muita coisa. E eu gostaria de lembrar que a Sonserina está na frente. Ah. Vai, Sonserina. É nós. Continuem assim. Então, eu acho válido ressaltar, né, que a Grifinória tá logo atrás, Sayumi. Então, go, go, Grifindor. Eu ainda posso na Corvinal. Acho que a Corvinal ainda vai mostrar muito ainda. Sonserina no próximo jogo já vai perder pra Grifinória. Já tá claro isso. E Corvinal vai ganhar na próxima rodada e ganhar na outra. E Grifinória vai perder na última. E a Corvinal vai ser campeã. Otimista, né? Continue com seu otimismo, Guilherme. A gente não sabia que nós tínhamos alguém dotado de clara evidência aqui locutando a rádio e nos prediou todo o percurso. Corvinal, tipo Corvinal, vai ser top campeonato. Top, sabe? Acho que o Hugo compartilhou dessa mesma ideia. Então, Hugo, sinta-se à vontade para expressar um amor pela sua casa. Olha, não tem o que falar sobre a Corvinal. Corvinal é top. Corvinal vai ganhar quadribol, vai ganhar tudo, vai ganhar Copa da Casa, tá? Todo mundo vai acreditar e a gente vai ganhar. Amém. Hugo é muito bom, cara. Copa sobre a... Pode falar. Então, apesar da minha simpatia, não, por motivos óbvios... que não vai entrar em questão aqui. Hugo, esse motivo. Mas também vocês. Eu devo dizer que a Grifinória detém de grandes ícones, que são nossa grande capitã Gina, nossos grandes jogadores, Lola, Henry, mas quem? Lola, Henry, Sam, que é também... Sam não pode ser esquecido, né? Exato. Mas quem? Minha querida irmã Lili e diversos outros grifinos respeitáveis que nós temos. O Léo também, não posso esquecer do Léo, porque senão meu maninho me quebra depois. Ainda vai esquecer alguém no meio do caminho. Eu devo ter esquecido vários. Pessoa vem reclamar depois. Então vai ver. Lembrando também da Copa Inter. Vai estar ocorrendo agora já. Coordenadores de casas, monitores, já selecionem seus candidatos, campeões apostos, competidores apostos, logo vai ser dada a largada. Só uma opinião, não por você dar a Corvo não, mas eu acho que a Corvo não vai até se sair bem. Eu tô acompanhando o trabalho da nossa diretora, a Windera, e ela tá correndo muito atrás dos alunos para participarem, tá treinando todo mundo. E eu acho que a Corvinal vai vir com tudo nessa competição. Eu acho válido esclarecer que competição de rimas, tá, turma? Não é uma competição onde você vai reunir membros de casas diversas no Skype e eles vão fazer uma competição de rap. Pô, sou da Corvinal e vou detonar. Aí vem um grifino e fala, a Grifinória veio pra comandar. Não é isso não, tá? Competição de rimas... Tem a ver com feitiços, tem todo o contexto do nosso RPG. Então, por favor, não se empolguem. Se tiver algum rapper no RPG, não... Não é isso, fato. Não vá com essa intenção. Não, acho válido ressaltar o trabalho da nossa capitã Gina, no empenho que ela tá tendo junto com os monitores Lola, John e Sam. Eu acho que o Grifinória tá vindo com um time bem legal aí. Alguém tá tendo notícia da Lufa-Lufa? Lufa-Lufa tá sob o comando da Anne, bem como o monitor Victor, que tá comandando isso também, tá à frente, se eu não me engano, do time de quadribol, inclusive. Acho que são dois exemplos de monitores, são dois exemplos de jogadores. Então, acredito que a Lufa-Lufa também venha com tudo. Apesar de não ser muito fã da Lufa-Lufa, eu não sei, né? Porque eu nem sabia que a Lufa-Lufa tinha time. Eu não sabia que a Lufa-Lufa jogava. Eu só achava que tinha a Anne na Lufa-Lufa e só... Nossa. É isso aí. Lufa-Lufa é a minha segunda casa. Se eu não fosse da Clubinal, eu iria pra Lufa-Lufa. Sinto muito, Guilherme. Mas eu tô na Clubinal, eu tô feliz. É. Pessoal, todos têm time, gente. A Lufa-Lufa também tem aí os seus, suas vantagens, como todas as outras. Vantagens. Lembrando que na Lufa-Lufa foi a última campeã do torneio de quadribol, então não vamos subestimar os texugos, como eles se intitularam. E... Verdade. Saiu informações sobre a Sonserina, como é que tá a conjuntura da Copa e tudo mais. Eu não posso falar muita coisa, só avisando que a Sonserina ela tá ótima, o time tá todo reforçado. Vocês vão ter muito trabalho com a gente esse ano. É, até porque a Deba, né, sempre é bem, bem trabalhoso competir contra a Débora. Ainda mais quando ela resolve encarnar um espírito de competidora. Sério, eu não sei quem é pior, a Débora ou a Georgia. As duas competindo é assustador. Mas... Chega a dar medo de competir com elas. São grandes competidoras. São as mulheres fazendo o time andar, né? Afinal, por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, né? Falou bonito, Lucas. Enfim, é, mais algum ponto que a gente tem que ponderar aqui? Hugo e a fofoca. Fofoca? Fofoca é o nome de algum desenho. Acho que é Tutubarão. Tutubarão, caramba, eu assisti esse desenho. Para. Realmente, sempre errado. Ô, você já reparou que Tutubarão, ele copia Scooby-Doo? É um animal, dois homens e duas mulheres. Subquadro, momento fofoca com o Hugo. Vai lá, Hugo. Recentemente, no banheiro dos monitores, a Lea e a Gina se encontraram para fazer algo misterioso. Passado algum tempo, Anne, a monitora-chefe, chegou e viu que Lea tinha começado uma certa baderna no banheiro. Digamos assim, um babado forte, que a Gina atacou a monitora-chefe com arco eructo, tá? LOL. Atacou ela, teve que chegar a Lily, chegou Juliet... Aí botou ordem naquela bagaça, mas antes disso, as pessoas que estavam lá querendo destruir o banheiro dos monitores. Mais uma vez, os monitores salvaram o banheirinho. O final foi a melhor parte, os monitores salvaram o banheirinho. Ok, nos meus tempos de monitor-chefe, tipo, A gente não salvava, é mesmo, né, saiu nos nossos tempos de monitor, a gente não precisava salvar o banheirinho. Era só bibliotecas incendiadas, né, saiu. Jardins incendiados. Verdade. Tá. Esse foi mais um momento fofoca. Momento fofoca com o Hugo. Nessas horas que temos que sentimos desprazer em não poder ver o tópico dos monitores. É mesmo, né, Sayu? Que saudade do tópico dos monitores. Completamente. Eu queria elogiar o trabalho dos ADMs que deram um tapa no visual da RPG essas semanas e deixaram muito moderno o RPG. Gostei muito. Parabéns pros ADMs. Eu parabenizo também, não foi eu. Eu tava fora da RPG nesse tempo. Achei muito show no visual do RPG. Foi muita sacada de mestre. Parabéns. Pera aí, vamos só... vamos só deixar claro. Não dá. Eu queria dizer apenas que tá muito zoado esse chat enquanto a gente narra, mas, por favor, Hugo, defina a tapa. Deram um tapa no RPG, como é que foi isso? Tapa. Os ADMs, que eu e o Guilherme estávamos fora, deram um tapa, foram lá e bateram no RPG, isso, porque eu acho que isso... Deram um tapa no visual. Nós temos que denunciar isso. Deram um F5 ali no visual, eles trocaram toda a configuração. Créditos ao John e à Débora, por favor. Isso, palmas para eles. Ótimo. Mais alguma coisa que a gente deva elencar na rádio? Gatinha manhosa? Gatinha manhosa. Existem especulações. Não, especulam por aí que irá surgir uma pessoa que irá marcar o RPG cujo nick será Gatinha Manhosa 123. Fiquem atentos para qualquer pessoa dessa entrando no chat. Exato. E quando a virem, por favor, nos avisem. Exato. Se bem que eu já soube que tiveram presenças marcantes aí no chat. Teve o Rei Júlio e o Beto Jamaica entrando no chat. Nossa. O Rei Júlio, eu estava presente quando o Rei Júlio entrou. Ele é uma pessoa muito animada. Ele anima todo mundo, ele dança, ele canta. Ele é uma pessoa animada. E mexe muito. Ele remexe muito. Ele entrou no chat e cantou. Sempre legal ter alguém para animar desse jeito o chat. Então, Rei Júlio... Depois do B1 e B2. Depois do B1, do B2. Que criaturas seriam capazes de criar o B1 e o B2, hein, Guilherme? Não faço questão de imaginar. Meu Deus, até onde a mente humana poderia chegar? Mas, B1 e B2, se vocês dois estiverem ouvindo a gente, um abraço para os dois. Rei Julian, se você estiver, por favor, seja sempre essa presença marcante que é no chat e venha nos animar sempre que possível. Beto Jamaica, que criou a conta chamada Beto Jamaica. Olha, eu tenho um recadinho pra esses dois, viu? Pra eles tomarem cuidado, porque eu tô no kick nervoso essa semana. Oh. E não, eu perdoei na última semana, mas essa semana se prepara. Como é que tá aí o aviso, cuidado com o nosso monitor Hugo. É o kick nervoso. Tá nervoso. Exato. Tic-tic. Mais ponderações pra gente colocar aqui. Metralhadora mod 1. Kick nervoso. Parece até nome de CD de funk, né? Monitor Hugo. O kick. Muito nervoso. É o kick. A nova dança do Hugo. Então agora toda vez que ele entrar no chat, por favor. É o kick. Tá, parei com isso. Ok, acho que tem mais alguma coisa necessária pra gente. A gente tá mais de uma hora falando, Deus. É mesmo, já deu bastante. Então, alguém mais quer mandar beijo? Abraço. Caríssimo, dizer que eu queria mandar ir pro inferno. Não, tô brincando, não façam isso aqui na rádio, não, por favor. Chega de beijos. Tá. A gente se despediu há meia hora atrás, né? É verdade. Então deixa eu fazer a despedida final. É a final mesmo. À vontade. Então, com a licença dos meus queridos locutores, um beijo pra... Deixa eu ver quem pediu aqui na MSN. Mandar um beijo pra nossa querida herdeira da Corvinal, a Samanta. Mandar um beijo pra nossa linda Nick, pra nossa linda G e nossa linda Débora. Nossas três monitoras que, infelizmente, estiveram ausentes hoje. Um beijo pros... Opa, já ia mandar beijo pra... Pô, ia ficar mal. Tá. Não tem nada a ver, mandar um beijo pra todo mundo, sem essa. Mandar um beijo pra Geórgia. A gente tava conversando agora há pouco aqui na MSN, enfim, discutindo sobre essa polêmica toda de postes grandes e curtos. Então, Gê, um beijão pra você. E um beijo pra Sofia. Melhor não me prolongar em relação a Sofia, senão vão me zoar e eu vou acabar meio bobo aqui. Ah, é. Um beijo para a Lola, a nossa nova monitora. Um abraço para o Sam, um abraço para o monitor Victor, um abraço para o professor Victor. Beijo para a Xuxa. Todos nós seremos sempre seus eternos baixinhos. Você marcou muito a gente. Uma vez baixinho da Xuxa, sempre baixinho da Xuxa. Um beijo para toda a família Restart. E acho que é só. Olha, Lucas, eu acho que você deveria retirar esse beijo para a família Restart. Vai dar muita assustador, né? Tá bom, então eu retiro um beijo da, eu retiro a parte do beijo pra família Restart e mando um beijo. Manda um beijo pra Emily Bevanessa. Mesmo. Manda um beijo pro. Manda. Pra quem? Pra Emily. Um beijo pra Emily do Evanescence. Eu tenho certeza que ela. Esse cumprimento vai chegar até ela. Um dia, quem sabe? E o Hugo te mandou um beijo. Acho que é isso. Então, a RRB vai ficando por aqui. A gente se despede de mais uma edição, a primeira de 2011. A todos foi um prazer aqui, super divertido, super gratificante. Nos vemos na próxima. Valeu, turma. Falou, tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.